pezão pra galera do toque, monstro. Tururi, tururu, tururi, tururu. Só na maldade esse tururi, tururu. Catuaba tá na mesa, ela só bebe água. Catuaba tá na mesa, ela só bebe água. Catuaba tá na mesa e a moça tá meio agitada. Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala. Vai, vai. Ela tá com doce, portão do Arrocha. Ela tá com doce, ela tá com bala, pirulitinho na boca e a moça bebendo água. Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala, vai, vai. Ela tá com doce, ela tá com bala. Ela tá com doce, ela tá com bala. Tá com doce, ela tá com bala, pirulitinho na boca e a moça bebendo água. Gás vazio e toque monstro. Gás vazio, toque monstro. Viola da maldade, vá, vá, vá, vá, vá. Catuaba tá na mesa, ela só bebe água. Catuaba tá na mesa, ela só bebe água. Catuaba tá na mesa e a moça tá meio agitada. Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala. Ela tá com doce, ela tá com bala. Vai, vai. Ela tá com doce, ela tá com bala. Ela tá com doce, ela tá com bala, pirulitinho na boca e a moça tá meio agitada. Vai, vai. Ela tá com doce, vem. Ela tá com bala. Ela tá com doce, ela tá com bala, pirulitinho na boca e a moça bebendo água. Tururi, tururu, tururu, derundé. Tururi, tururu, tururu. Esse solinho tá na maldade com o Gaspazinho, viu? Tudo louco.